con los terroristas. Nove, três, meia, dois, cinco, um, dezesseis. A tempo do som. O armamento dela é a bunda dela. O armamento dela é a bunda dela. Parece a pistola. Com a metralhadora, bazuca, granada. Parece a pistola. Com a metralhadora, bazuca, granada. Quando ele fila a bunda e começa a atirar. André Civis, o mural de Ibicoara. Parece a pistola, com a metralhadora, bazuca, granada. Parece a pistola, com a metralhadora, bazuca, granada. Quando ele pina a bunda e começa a atirar.